às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres. Diziam a nós: entoai-nos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? O Senhor tem convocado a igreja do Brasil. O Senhor tem convocado o seu povo para louvá-lo, para engrandecê-lo. Agora quem nos pede canções não são os nossos opressores. Quem nos pede canções de adoração é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Agora nós não estamos junto às margens dos rios da Babilônia. Agora nós estamos dentro do rio da vida. Aleluia! Antes nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, mas agora o reino do Senhor está bem perto de nós, está dentro de cada um de nós. Diz o texto: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, mas agora Jesus Cristo nos comprou e os instrumentos foram restituídos a nós e a alegria foi devolvida a nós. Diz o texto: aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, mas agora o nosso louvor está direcionado para o Senhor, e é por isso que nós convocamos toda a igreja do Senhor na face da terra, o povo de Deus, para que juntos louvemos, para que juntos aceitemos esta convocação do Salmo 137. Louvemos ao Senhor, todo o povo de Deus, aplaudindo com todo louvor e adoração. Querubins, e nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que Te conheça, Senhor, e pelo Santo dos Santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que